20 no ar o Flash House, o programa que vai ao ar todos os sábados a partir das 18 horas na Rio Sul Rádio. O passado de presente para você na rádio que chegou o futuro. Uma hora com mixagens e apresentação, DJ Marcandi. O programa de hoje vai começar com DJ Bobo. Como eu sempre digo, que de bobo não tem nada, né? O suíço é malandro, esperto pra caramba, porque só faz coisas bacanas. Inclusive essa daí, ó. Keep on dancing. É só aumentar o volume e curtir, meu amigo. O negócio é bacana pra caramba. Não só de Somebody Dance With Me e Everybody viveu o DJ Bobo, né? Vive, porque o cara emplaca um hit atrás do outro. Lá na Europa, então, nem se fala. Aumenta o volume e confere. Now give me a we'll be right back.

I've got life, you're always on my mind. You gotta believe it.

Goodbye, the world. Respectable.

Dead or Alive, Baby Don't Say Goodbye. Começamos o segundo bloco do programa de hoje com Taylor Dane, Tell It To My Heart. Esse foi o Flash House de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você perdeu algum pedacinho, é só você acessar o podcast no endereço podcast.riosulradio.com. Tá lá o programa de hoje, de semana passada, retrasada, ano passado. Divirta-se! Um abraço e fui! O passado de presente pra você, Flash House. Nove horas e nove minutos. Tem um real no seu visual. Nova ótica, se você quer dar um tchan no seu astral. Nova ótica, a ótica de visão. Óculos de sol. E atenção para a promoção Nova Ótica. Na compra de uma armação acima de R$200, você ganha lentes anti-reflexo. Visão simples até 2 graus. Nova Ótica. Castel Center, Resende, Rio de Janeiro. Boa noite, você está ouvindo a Rio Sul Rádio, direto do Rio Sul Estúdio, em Resende, no Rio de Janeiro, através do site riosulradio.com ou de diversas outras plataformas de rádio. Estamos disponíveis nas principais, inclusive na Apple TV.